Chama bebê! Portal do La Rocha. Essa é pra beijar na boca, hein? Alô, Genilton na viola. Eu não vou me envolver. Tem cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso. Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Canta comigo, vai. Me apaixonei. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Que coisa boa! E a voz dos índios com vocês, Bob Bix e Raul, na noite da seresta. Canta comigo aí, vai! Eu não vou me envolver. Tem cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa no rolê que beija bem e faz gostoso. E aí, não que eu me apeguei, mas já tô querendo. Canta comigo! Só mais uma vez me apaixonei. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder. Baixinho, baixinho, baixinho, vai. Esse teu beijo vagabundo, e aí? Carinha de quem? A vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale. A vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse teu beijo vai, vai. Carinha o quê? Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Arrocha e mexe, vem! Alô, Neila! Tá gostando demais, minha gente? Tá gostando demais, hein? Vem com Joel Santos, a voz do DJ. Coisa boa, coisa boa!